eu te amo. Eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim, dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Cadê o grito dos apaixonados aí? Deixa eu ver, vai. A chama mais de mil. Quebra tudo lá. Difícil demais. O quê? Te amar assim. Te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. O medo de falar. Não te perder, vou me declarar. Então declara, declara, declara. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Dá me sente feliz, só tem uma saída. Fazer você ficar de vez na minha vida. Pego dos meus olhos e do coração. Só vocês agora, vai. Eu te amo. Eu preciso o quê? Eu preciso. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo. É paixão que não tem fim. Toma a vida por um beijo. Quero ver você. Então, savoneiro, cutuca aí, menino, pra ficar legal. Vai lá, meu filho!